Bom dia, pessoal. Os textos de hoje são, de novo, né, textos que a gente ir colocando como pedrinhas ou como parte da nossa formação e trabalhando aspectos bem centrais daquilo que quer dizer seguir a Jesus. Nos dois textos, a gente é desafiado por um contexto que é similar. De chamado. E existe um aspecto específico do chamado de Deus que a gente vai ver tanto na vida de Eliseu quanto na vida de Pedro, Tiago e João, os pescadores. Antes de mais nada, vamos começar dando uma olhada no Salmo. E eu agora de manhã fui tomar uma xícara de café aqui no seminário em Tabor, e um jovem sentou e falou: "Ah, você é o amigo do Norbert, sou. Então, o que você faz no Brasil?" Eu falei: "Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso?" E no meio da nossa conversa foi andando, e um rapaz do primeiro ano do curso, e bastante focado naquilo que seria uma vida religiosa profissional, né? E me perguntou sobre perseguição no Brasil. Eu falei: "Olha, perseguição é em qualquer lugar do mundo, né? Se você quer saber, você simplesmente chega nos limites de qualquer sistema, né? Aqui na Alemanha é o país mais restrito do mundo, por exemplo, para educação de crianças. Se você quiser faltar alguns dias na escola, você já pode ter problema com a lei, né? Uma família pode ir para cadeia aqui se não colocar uma criança na escola. Então, se você quer ser perseguido, basta você fazer homeschooling ou unschooling com seu filho aqui. Ou, se você quiser coletar lixo de um supermercado sem as permissões legais e fazer disso um modo de vida, você também pode ir para a cadeia, mas isso vai acabar impedindo que você venha a ser um trabalhador social ou um trabalhador religioso." Falei: "Então, pronto, está aí. Se você começar a desafiar o sistema, você vai ver que perseguição está sempre disponível. É só você agir fazendo a vontade do Senhor, né? Sabendo que a tua lei está dentro do meu coração, como diz o Salmo, e eu não preciso de lei fora de mim, né?" Então, a radicalidade é o aspecto mais central dos textos de hoje. Primeiro vamos lá para o texto de Elias e Eliseu. Elias está voltando lá do Monte Horebe, daquela experiência forte que ele teve de vencer a depressão. E foi dito para ele que 7.000 outros de joelhos não dobraram-se a Baal, que ele não é o único como ele achava que era o único que andava certinho, o único que seguia Deus, o único que tinha coragem, o único corria risco, e Deus fala com ele: "Não, tem 7.000 outros joelhos que não se dobraram a Baal." E ele fala: "Vai para lá, vai ungir Eliseu e vai dar continuidade." Quando ele encontra Eliseu fazendo parte do trabalho com a família, ou seja, tem 12 juntas de boi, ou seja, uma família com um razoável capacidade econômica. E ele está lá com a 12ª junta de boi, fazendo o trabalho de arar a terra. Elias passa, joga capa sobre Eliseu, e isso é um símbolo, né, ou de adotar uma criança, ou de assumir um discípulo. E isso está reconhecido, por isso Eliseu vai atrás dele. E Eliseu fala assim: "Ó, espera um pouquinho, deixa eu despedir da minha família, eu vou te seguir." Tem uma ironia na fala de Elias, que fala: "Olha, o que eu te fiz? Pode ir lá, né?" E nessa ida, existe a possibilidade, não tem como a gente não lembrar, acho que é Lucas 9, onde Jesus também chama pessoas e fala: "Ah, deixa eu primeiro despedir dos meus pais", e falar aquele que não largar as coisas e me seguir não é digno. Nessa volta de Eliseu, ele toma uma atitude que não é só dar tchau. Ele vai até os dois touros dele, mata esses dois touros. É um processo longo, vocês sabem quanto tempo leva isso. Quebra o arado, que é todo de madeira, cozinha esses touros, faz um churrascaço. Distribui esse churrasco para o seu povo, como se fosse uma festa de despedida, e vai embora. Fazer isso quer dizer muita coisa, porque ele está pegando o meio de trabalho dele, aquilo que era de sua responsabilidade, que era essa junta de bois e esse arado e todo esse equipamento, e ele literalmente bota fogo nas possibilidades dele de sentir-se tentado para voltar à vida que tinha. Quando ele queima o arado e faz o churrasco com os bois que serviam para ele, para o trabalho que ele fez, ele está abandonando um estilo de vida e entrando em outro estilo de vida. Da mesma forma, no texto que a gente leu no Novo Testamento, a gente vê o encontro súbito, né? E provavelmente não é o primeiro encontro. A atitude de Pedro faz a gente perceber de que ele se conhecia. Eu estava ali em Cafarnaum, na beira do lago de Genezaré, e Pedro se encontra com Jesus nessa hora da pesca milagrosa que acontece. E esse pequeno milagre, né? Essa pequena indicação de Jesus já faz Pedro sacar primeiro quem ele é, e a fala dele para Jesus é muito reveladora: afasta-te de mim, porque eu não sou digno, né? E Jesus, sempre amoroso, olha para Pedro e fala: olha, cara, eu vou fazer você, Tiago, João, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Larga tudo aí e vem comigo. E eles largam as suas redes, largam os seus barcos e começam uma jornada com Jesus, que no caso de Pedro, vai acabar muitas décadas depois em Roma, com Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, morrendo por causa desse seguimento de Jesus. A implicação desse seguimento de Jesus é uma e a mesma nos dois casos. Não dá para seguir Jesus com o coração dividido, com um aspecto que ontem eu também conversava com o Norbert, a gente estava tendo papo sobre o que a gente nota na vida da maioria das pessoas, jovens, tanto aqui quanto no Brasil, quanto qualquer lugar, que é um número enorme de portas abertas e a mania que o pessoal tem de não fechar portas na sua vida. É impossível você pensar ou tentar seguir a Jesus sem que portas sejam fechadas na sua vida, sem que você diga não para uma coisa e sim para outra. Enquanto houver a permanência nesse mundo de muitas portas abertas, em que não se tem coragem de atravessar uma porta e, ao atravessá-la, significativamente dizer não para todas as outras portas abertas na sua vida, enquanto não tiver a coragem de botar fogo no arado, de abandonar a carreira, de mudar de perspectiva de vida, de perder garantias, e não se fizer isso com alegria, com certeza, cara, eu estou indo atrás de um bem maior, eu estou indo atrás de Jesus, você realmente não vai experimentar na sua vida, primeiro, nenhum tipo de paz, nenhum tipo de tranquilidade, mas acima de tudo você não vai poder experimentar nada do que Deus tem preparado para você. A grande tragédia dessa nossa geração agora, desse momento que a gente vive, não estou falando só de jovens, de jovens, de velho, de quem quer, é a frase: você não pode fechar portas. Você tem que deixar as portas abertas. Enquanto você deixar as portas abertas, você simplesmente não vai se mover para frente. E esse é o princípio que vai estar ali na vida de Eliseu, na vida de Pedro, de Tiago e de João. Eles deram um passo e foram numa determinada direção. Jesus abriu uma porta para eles e falou: vem, me segue. Mas eles também tinham N outras portas abertas na sua vida, né? Tem N outras oportunidades. simbolicamente botar fogo no arado, largar as redes, deixar o barco, é dizer não para as portas outras que estão abertas e entrar por uma delas. A gente só se move para frente quando tem esta capacidade em qualquer área da vida da gente. Não dá para assumir um compromisso com uma pessoa deixando a porta aberta. Ah, se não der errado, eu volto para fulano, para ciclano, para beltrana ou para ciclano, beltrano e fulano. Não dá para você entrar numa vida profissional com a cabeça dividida de que você também tem que deixar aberto X, Y e Z. Você nunca vai fazer aquilo que você se propõe a fazer com a alma e com o coração, se você deixar essa coisa de portas abertas atrás de você. As portas abertas, que na sua concepção e ensinamento são oportunidades, vão deixar de ser oportunidades e vão virar tentação. Então, se você ama uma pessoa, você anda com aquela pessoa e você diz não e fecha a porta para todas as outras pessoas que seriam possibilidades. Se você decide caminhar por um caminho de profissão, de trabalho, você não pode fazer isso com as outras portas abertas, porque você vai ser um péssimo profissional, você nunca vai ser bem-sucedido, nunca vai trabalhar legal. E se você quer seguir a Jesus, mas continuar com seus compromissos abertos com o sistema do mundo, com o sistema econômico do mundo, com a maneira como ele se organiza, deixando as portas abertas para